9 autorizado para a Vitória da Conquista, direto, nível 200. Decola da pista 1-0, curva direita. Saída Arbor, transição elétrica. Após direto, Conquista. Controle 120, décima 8, torre 18, décima 6, transponder 5-4-7. Ok, então, entendi que está autorizado direto do Conquista na Arbor, transição Alefa após Vitória da Conquista. O transponder é 5-4-1-7. Após chamar o controle 1208 e a torre 18-6, o 3549. Confirme o nível autorizado e a transição 200, a transição Alefa após Conquista. Confirmo, chamo pronto para chamar. Chamará, obrigado, meu amigo. Autorizador Campo Avista, Altan 3144. Altan 3144, completo sinal, sendo torre 18, destino 6. Salvador 18-6, Altan 3144, até amanhã. Controle Salvador, boa tarde, Oxalé 63, 15, descida por 130. Oxalé 315, desceu inicialmente nível de voo 100, operação para sequenciamento, curva à esquerda, proa 145, seu limite ao curso do localizador. Esquerda 145, limite ao lock, descida para 100, 6315. Controle Salvador, voa, Oxalé 6320. Oxalé 6320, sendo identificação, desce para nível de voo 060, chegada à Mari. Desce 060 na Mário, Oxalé 6320. Serra, baixada e travada. 3144, autorizado pouso, pista 10, 110 graus, 10 máximo. Autorizado pouso, pista 10, tá 3144. Cheque o trem. Baixada e travada. Apatango Vitor, Sal Hotel, acione identificação, mantém o nível de voo 090, chegada a mão. Descida. Sinal 320, pode voar, Duna? Negativo, sinal 320, número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 250 mais. Ativo, próximo agora, devido ao aeronave da TAN final, confirma se deseja prosseguir com outra pro, guardião ou aguarda a passagem do TAN? Via peso 110, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Tiago. Nível de voo 360. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda após bridge. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 6, transponder 01. Corrijo, transponder 5174. Você poderia só confirmar a rota, por favor? Peso 110, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo Bravo Tiago. Eu sou o 10, nível 360, autorizado, até SMAP, depois Lúvito, depois Bravo Bravo Tiago. Decola da 10, curva direita, da El Leda Brite, 1208, 186 Torre, 5174, voo 1394. Correto, chama o ponto profissional. Valeu. Guardião 02, tá pronto pra decolagem? Pronto pra decolagem. O decolagem tá autorizado então, então já livrou aí o eixo. Lance centena com 09, Guardião 02, livre decolagem. Oficial 10, autorizado decolagem, Guardião 02. Boa tarde, o Altar 3805, está na posição 11 para puxo acionamento, fecha a informação, Oscar. Autorizado, chame pronto para o táxi. Autorizado, chamada pronto para o táxi, 3805. Quatro direita, 1-2-1 no decimal. Solo aos 4-3-1-0-5-6-3-1-5. 20.8, confirmando, vai afastar até o farol? 1-2-0-8, vai até onde vai retorna. Sente. Copiado até antes da Julieta, aguardando 3-1-4-4. Chamada 320, reduza para 200 mais. Mais 163, 20. Chamada 320, operação para sequenciamento, curva esquerda, proa 360, seu limite é magnética 085 de Simbra. Desça para o nível de voo 050. Esquerda 360, limitado 085 de Simbra. Descendo para 5.000, chamada 320. Alguém me chamou contra ele? Eu não vou mais com o meu. Autorizado, via Pesul 1-0 para Natal, nível de voo 370, saída Pucca, transição Zipar, curva esquerda para decolagem. Controle 1-20.8, torre 1-8.6, transponda 5-1-7-5. Guardião 02? Prossiga. Certeza até a Dina. Vamos manter as condições visuais, que é negar no 025, aperta visual para o local de pouso. Chame pronto para acionar. Na minha 365, desce para 2000 pés, autorizado sinal leste, porta estabilizado. 2000, autorizado sinal leste, porta estabilizado, né? Pelo menos. Autonomia alternando Galeão com 143 a bordo, 3805. 02. Solo, dá 3005. Sim, aguarde. 143, Galeão, 4 horas de autonomia. Autorizado táxi, ponto de espera, pista no zero, TAM 3805. Via Índia. Poderia confirmar? 3 horas, 143 a bordo, 4 horas de autonomia, Galeão. Autorizado táxi, contornando Pationo, via Índia, ponto de espera, pista no zero, TAM 3805. A gente confere, atualizado o táxi via parte, contornado, táxi via Índia, torre 18-6, bom dia. Canalé 320, reduza para 1809, para interceptar o curso do localizador, como vai direita, proa 105. Reduzindo. Curva direita 105 para interceptar o localizador, essa não é minha 320. Eu separo 3 mil pés, que não é 1095, essa não é minha 320. 3 mil pés. Controle Salvador, boa tarde, azul 4116. Azul 4116, disparo nível de voo 050, chegada Mário. 050, chegada Mário, 4116. 060, Zito Charlie Hotel. Zito Charlie Hotel, disparo nível de voo 24000 pés, que é 0015. 4105. Controle CNMA 320, pode interceptar o localizador por meios próprios? Visual com tráfego constante. CNMA 320, curva direita para o 120. 120, CNMA 320. Controle autoriza a proa de ITAP para o azul 4116. Mantém a chegada ao azul 4116. Sente, mantém a chegada 4116. Carga, soltar, 3805, aproximado do ponto de espera da 10, completamente próximo. TAM 3805, autorizada a linha de decolagem pista 10, 130 graus, 089. Olhar pelo tipo de decolagem, 3805. Obrigado. Autorizado Fortaleza, via Pesolo 19, nível de voo 370, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, Cogo, Boris Frote. Controle 1-20-8, torre 1-8-6, transponda 54 no 1. Deu capa ver. Estacionamento 3-5, completo sinal, chame torre 1-18-6. 8-6-6. Estacionamento 320, dispara 2 mil pés, autorizado sinal elétrico, está estabilizado. 2 mil, reportado, estabilizado, 6320. Levanta Oscar Romeu, dispara 500 pés, que é legal, 0,15. Azul 4116, com velocidade indicada. Mantendo 2909-4116. Sente, avisa para 2309-4116. Reduzindo 2309-4116 azul. Sente, vai acionar, acionar para o fundo. O Delta, adiante. Salvador, Gol 924, para o táxi, 140 a bordo, autonomia de 2 horas e 15, alterna Salvador. Chiné 63, no 5, chega o trem, 130 graus, 109, autorizado pouso. Acho que travou, deve pouso, 10, 63, 105. 24. Táxi via Índia. Via Índia. Decida. A sua calda autorizada, seu pushback. Chama o tanto táxi. suficiente, chama lá. Voo no 600, assim que o Boeing da companhia passar a sua cauda, ele está saindo do portão 10, está autorizado o seu pushback, chama pronto para o táxi. Nossa Mike Echo Delta, mano aqui, 510. Decola da 17, curva direita, via corredor Axé, Caixa Pregos. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 8. Vitor de São Letal, desça para 2000 pés, QNH 1064, autorizado sinal LS, aperto estabilizado. Tchau, Léo. Controle Salvador, muito boa tarde, Trip 5626. Sente da ótima. Trip 5626, desça para o nível de voo 050, chegada 10. Ok, no ideal, desce para o 050, no perfil da ponte Trip 5626. Senhorita, autorizaria o apelo da presente? Sim, o Trip 5626, número 4 na aproximação. Afirma, tendo a proteção de Alagoinhas. Obrigado, Trip 5626. No ideal, desce para o 050. Ana 320, completo sinal, chama torre 18, decimal 6. Eu também, obrigado. Pronto. Mantenha a ponte de espera agora, 924. Mantenha a ponte de espera no 924. 094, reduzindo 1909-41-16. Senhor Salvador, boa tarde, chamei 620, informação ótima. O chamado 620, do estado no vídeo 050, chegada a Mário. 050 na Mário, chamei 620. Direita 1209-63, no centro. Eu posso visitar com o local de pouso, Novemba, Oscar Romeu. Abre a possibilidade presente para o Etapa, Luna? Autorizado Etapa, chinelo 220. Grave, chinelo Etapa, chinelo 220. Oxaneiro 1234. Chinelo 6320, check-trem, vento 090 graus, 089. Autorizado pouso. Ele pouso 090, chinelo 6320. O 35489 está na. No 3 para puxa-acionamento. Trip 5489, bate 3, posição 04. Autorizado o acionamento e pushback, chama pronto para o táxi. Puxa-acionamento é contato com o táxi, 489. 22 para pushback e acionamento. Confirme. 132 no meio, 22 para pushback e acionamento. É o número 5, corrido número 4, previsão de 10 minutos, aguarde. 32 no meio. Aguardando 10 minutos, 32 minutos. Tudo prossiga. Voo 925, ali mantém após o tráfego na curta final. Ali mantém após o tráfego na final, gol no 924. 180 graus e fique atrás do Boeing 737 da Gol, que está realizando pushback. Torre Salvador Guardião 02. Guardião 02, reporte Itapuã. Reportará Itapuã 02. 2000 pés, autorizado LS, reportará estabilizado azul 41-16. Vitor Charlie, até o completo final, chama torre 18, decimal 6. Boa tarde, Charlie. Nós vamos chamar 63, 20. Oi, Vitor Charlie, hotel. Vitor Charlie, hotel, confirma intenção, é prosseguir pouso no 0? Na 1 ou 7. Ok, Sim, reporte então para o cancelamento das regras. Está presente, como foi? Tá, reporte final 1-7, ajuste de 1014, vento de 110, com 1-09, o Vitor, tá tchau. Fala, tchau. 1-9-2-4, início de decolagem, 110 graus, 1-09. Deve decolagem, peixe 1-0, gol 1-9-2-4. Índia, Índia, Pontera, chama a torre, gol 1-2-1-3-9-4. Patente da Juliette, o Chanel 63, está presente, passo direto, passo Graé, informará no solo controlado. 2-0. 1-6-0-0 da Gol, livre táxi, contorno Pátio 1, via Índia, ponto de espera da 1-0. POB 1-0-2, alternativa Maceió, 2 horas e 40 de autonomia. Ponto de espera, transferência. Boas, Cabral. Antes do ataque, sou Juliette. Contrato da Juliette, eu estou na 3-2. Ah, não. No 924, no 208, bom voo. 208, boa. TI 510, decola à direita da 1-7, corredor a checa, checa pregos. Controle no 20.8, torre no 8.6, transponda 0125. Papapapá, Mike Eco Delta. 2-1-7, 1-0 na 4, autorizado final, reportarás para a cidade, 2-1-0. Controle Salvador, boa tarde, gol no 924, sai da Puca, Aracaju. Gol 924, contato radar, sinal 350, sai da PUCA. 350 na PUCA, no 924. 1-0, nosso. Hotel. Nada após o Boeing da Gol à sua frente, Papatango Lima, Quilo Zulu. Contorno Pátio 1, Lima, Mike, na Quebec, chama torre pro cruzamento. Deixa eu contorno o Pátio 1, Lima, Mike, na Quebec, 8-6 para torre, pra... Lima, Turno 394, autorizado decolar pista 10, 120 graus, 109. Deve decolar pista 10, gol no 394. Então, até Zulu 1-0, via SMAC, direto Lúvito, direto Brava, Bravo, Bravo Charlie, direto Toquim, conforme plano de voo apresentado. Decola da pista 1-0, curva direita, saída, aguarda a saída. Nível de voo 380, transponda 5422, controle 1-20.8. Autorizado da Leão, 380, decola da 1-0, curva direita, pega o uniforme do voo 1-0, tem mapa, Lovice, Bravo, Bravo, Charles, Topim. Transponda 5422 e o controle 1208 aguardando a saída. São de 1 hora, 2 milhas, o eco 195 na final. Bravo. Zedael Lida, Lid. Zedael Lida, confirma. Após Lida, Bridge. É o Leda e após Leda Brito, já fez 1-9-3. Correto, chamo pronto para acionar. Qual foi o questionamento? Momento 3, eu não sei, senhor, tá aguardando. Uno 6, abaixo que eu travou. 4-1, Uno 6, autorizado pouso, pista 10. 1-3-0 graus, 1-0-9. Livre pouso, pista 1-0, 4-1, Uno 6. Controle, ou o senhor quer me controlar ou eu lhe controlo? Não, senhor, eu estou perguntando o motivo de aguardar, por gentileza. Motivo, eu estou raciocinando. Ah, ok. Nossa, tá bom. Ok, obrigado. Posso raciocinar? Tem uma torre aqui na minha frente que eu não estou vendo. Eu tenho que canalizar, pô. Ok, eu estou perguntando o motivo. Sim, estou raciocinando. Gente, muito obrigado. Tá estressado, hein, filho? Radar, 360, pega da U. 360 da U, vamos no 394. Solo. Já vai iniciar o puxo, T489. Tá no pátio 3, posição 04. Chame pronto pro táxi. Camarada, 489. Né, 6315, autorizado ingresso agora, portão 04, pátio 1. 7, 04. Dilígio, cruzamento, tá autorizado, quilos 1. Lima tem após o tráfego na conta final. Lima tem após o tráfego. Puxa, né? 6320, livre ingresso, portão 06. Parou, 06, né? 6320. Checo Delta, quando estiver pronto, está livre. Vento de 130 com 109. Vai ser o arco da parafuso. Frequência livre, Roberto Cabral. Bravo. Sim, frequência livre. Oscar Romeu. Mantenha as condições visuais de classe para a esquerda, nova 014, reporte uma travessa de Pugatsu, novembro, Oscar Roberto. Restaurante. 1-9. Direita 2941, 16. Seu chaname é 210. Seu chaname é 210, completo de sinal, chame torre, 1-8, do sinal meio. 2-2-6, chaname 210, bom. 0, vento de 120 graus, 109, pista livre, autorizado a decolar. 241 no meio, seu portão será o 01 do pátio 1. Mantenha a posição antes da Juliette, aguarde instruções para ingresso. Pode manter a posição antes da Juliette, aguardando gate 0141 no 16. Quando estiver antes da Juliette, não há necessidade de me informar que chegou antes da Juliette. Positivo, está sob controle. 741 no meio. Gol 924, chame Recife, 12685, alterno 12545. 2685, 2545, gol 924. Inicialmente, reporte visual com tráfego na venda do Oscar Romeu. Isso, cara, atento. Vou estar mantendo o tempo de na venda litoral, já próximo a Itapuã. Como é que o Delta vai assinando no Mutéis? Afirma. Ativo, pode visual com tráfego helicóptero sentido contrário. Mantém minha frequência até o cruzamento do tráfego. Passou, pode, pra mil aqui? Pode subir pra mil. Tá bom, subindo pra mil, passa a noite.